Dia 8 de fevereiro, sábado, às 21h30, no Sesc Pompeia. Cá estamos nós três. 21 horas. Errata. Cá estamos nós três no Sesc Pompeia, após nossa visita técnica, tramando e armando a equipe para o show. E vai ser bem massa. É a primeira vez que a gente toca no Teatro do Pompeia, que é um lugar em que a gente foi plateia dos melhores shows, assim, que eu particularmente vi desde Pitoco. E então a gente está bem comovido e bem feliz, e vai ser muito massa ver isso nesse espaço.